Porque outro sonho que eu tive recentemente também foi na noite anterior. Isso só me fez pensar bastante. Eu não consegui chegar numa conclusão exatamente o que significa. Mas eu tenho certeza que tem um significado intenso, importante nesse sonho. Basicamente eu sonhei. Eu tava conversando com minha professora de hebraico aqui de Israel. E ela tava fazendo um exercício na sala de aula. Ela estava distribuindo. Por sinal, a aula nossa estava sendo dentro da sinagoga nesse meu sonho. É uma coisa que nunca aconteceu aqui, por sinal. Mas enfim, a gente estava tendo aula dentro da sinagoga, aula de hebraico, e a professora preparou para a gente uma cerimônia que a gente ia reviver. Aliás, reviver não, a gente ia viver, né, ou passar pela experiência. De um enterro, de um funeral. E a professora, ela entregou pra gente como que uma carta de baralho cortado em quatro partes, de forma que você só recebia um dos símbolos, sabe? Tipo, quatro de copas ou sei lá, sete paus, três de ouros, essas coisas. Então cada um percebeu só um canto de uma carta. Cortado um quarto de uma carta. E a gente foi instruído que a gente devia segurar ela, colocar nas mãos. E a professora perguntou pra gente: quantos de vocês sabem como que funciona o funeral judeu? Como que funciona o processo de luto? E basicamente a professora falou que naquele exercício eu ia ser usado de experiência, que eu ia ser o falecido e a sala ia fazer o funeral. Eu peguei minha carta, o meu pedaço de carta, né? E por algum motivo meu sonho basicamente apagou tudo aquilo que se passou durante a aula e toda a cerimônia que a gente passou e viveu ali dentro. E como que deu um fast forward assim e pulou para tipo o final da cerimônia. E a professora terminou, falou: gente, obrigado pela essa experiência aqui. E dela me perguntou: David, eu acho que você não sabe o significado dessa cerimônia, né? Eu sugiro você perguntar pro seu colega de república, que é judeu, como é que funciona o funeral e o luto judeu, para você aprender e entender o sentido para sua vida. E para mim aquilo ali me marcou assim. Eu saí da sala de aula pensando naquilo. E quando a gente saiu da sinagoga, assim, do salão, um salão da sinagoga, a gente foi pra, tipo um corredor. Eu lembro de ver no corredor algumas velas acesas. E eu vi o pessoal, assim, saindo do salão e acendendo uma vela e bebendo vinho, comendo pão. Tinha como que uma ceia do lado de fora para as pessoas comerem. As pessoas iam comendo. E algumas pessoas saíam rindo, outras pessoas saíram tristes, outras estavam orando, super concentradas. Eu lembro disso, assim. Eu não sabia o que significava nada daquilo. Os alunos da minha sala saíram, minha professora saiu, e eu fiquei ali parado, olhando de frente para um móvel cheio de adornos, velas, um candelabro. O que eu me lembro bem era de que tinha como que uma poça no chão. Eu não sabia se era vinho derramado, eu acho que era vinho derramado, ou algo do tipo. E tinha fragmentos de pão em cima do móvel, o vinho no chão. E por algum motivo as pessoas que saíam do salão. Parece que todas elas tinham alguma interação com esse móvel. Ou elas chegavam e colocavam o pão em cima da mesa, ou elas acendiam uma vela e colocavam em cima do balcão, ou deixavam o copo que elas tinham acabado de beber e deixavam ali. E eu parei ali, fiquei olhando para aquilo, tentando ver sentido naquilo tudo. E eu não entendia. E ficou na minha mente essa coisa que meu professor falou: pergunta pro seu colega de república, que ele vai te explicar o significado do funeral e do luto. Bem, esse foi o sonho que eu tive na noite anterior. Não foi essa noite agora, foi no dia acho que 18. Ou no dia 17, quer dizer, a noite anterior. Eu fiquei pensando nisso, eu não consegui ver significado até agora, assim. Muitas dessas coisas são símbolos que existem, o pessoal usa na fé cristã, algumas delas são usadas na fé judaica. Mas eu fiquei realmente perdido nessa coisa, e tem alguma coisa nesse sonho, sim. Do meu próprio funeral. E das cartas que foram lançadas, e cada um recebeu uma carta, um fragmento de uma carta. Tem uma parte de mim que tá morrendo aqui. Se alguém tiver alguma luz para interpretar essas coisas, eu agradeceria. Boa noite.